Bocatron. Pasta Bocatron. Aluguel de equipamentos para sua obra. Terreno, roda, plataforma, cintos de segurança, betoneira, escoras, vibradores, peneiras elétricas, sacos, bombas e muito mais para sua construção. Contato WhatsApp 99661-5310. Raça Locações. Tudo para a sua obra. Se você está construindo, não deixe de fazer uma visita à RS Mármores e Granitos, que está com uma grande promoção em pias, balcão, escada, peitoril, soleira e tudo em mármores e granitos, do nacional ao importado. Venha conferir nossos preços, que são bem especiais. E mais, a entrega é a mais rápida da cidade. Faça já uma visita à RS Mármores e Granitos. Faça o seu orçamento e veja a diferença favorável à sua economia. Teleatendimentos 98752-4494 ou 98853-1087. Ou siga o nosso Instagram, @RSMármores. A RS Mármores e Granitos cobre o preço da concorrência. Estamos na Avenida José Veloso Jucá, 3641. Ano novo, óculos novo nas óticas Redenção. Feliz 2022. Escolha sua promoção nos combos. Armação mais lente visão simples, 399. Armação mais lente bifocal, 499. Armação mais lente progressiva, 549. Traga seu óculos velho e ganhe R$120 em desconto na compra do seu óculos novo. Na compra de dois óculos de grau, a segunda armação é grátis. Fique atento ao atendimento, toda quarta-feira com consulta grátis. Horário das 7 da manhã ao meio-dia. Parcelamos seu óculos em até 10 meses de carnê. Ou no cartão com descontos especiais. Feliz 2022 de óculos novo na Ótica de Redenção. A melhor opção para sua missão. Ótica de Redenção. Rua 3, Ótica 238, no centro de Cruzeiro. muito discutido. Bebê a R$20, conjuntos de 50 para meninos e meninas, ou ainda blusinhas de 60. As opções são variadas, afora os brinquedos de todos os tipos e preços. Eletrônicos também chamam a atenção. Um dos itens mais procurados é o fone de ouvido sem fio, que varia de R$40 a R$250 em uma loja localizada. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio, a maior movimentação financeira no Natal deste ano deve ficar no ramo de hiper e supermercados. Em seguida, estão as lojas de roupas, calçados e acessórios. E em terceiro lugar, os estabelecimentos especializados em artigos de uso pessoal e doméstico. De São Paulo, Marcela Lorenzetto. Com a volta dos shows na praia de Copacabana, os hotéis do Rio esperam atingir 98% de ocupação no Réveillon deste ano. Há duas semanas para a festa, a cidade já tem 80% das reservas confirmadas. Ipanema e Leblon são entre os bairros mais procurados pelos turistas. O setor hoteleiro do Rio prevê uma ocupação de 98% durante o Réveillon deste ano. A 15 dias da festa, a taxa de reservas confirmadas já é de 80% para o período de 30 de dezembro a 1º de janeiro. Segundo um levantamento do Sindicato Hotéis Rio e da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, os bairros mais procurados são Ipanema e Leblon, com quase 90% das vagas ocupadas. Em seguida, aparecem Leme e Copacabana com 89%. Já Barra da Tijuca e São Conrado têm 82% de ocupação até agora. O presidente da Associação da Indústria de Hotéis, Paulo Michel, afirmou que o setor deve superar a taxa do ano passado, que ficou em 92%. Segundo ele, a volta dos moldes tradicionais da festa. Michel ressaltou que a alta taxa de ocupação contribui para a geração de empregos no turismo. A cadeia do turismo é muito grande. Os gastos dos turistas acontecem em diversas áreas, como transporte, cultura, comércio, shopping, equipamentos de pontos turísticos, restaurantes, bares e muito mais. O turismo é uma das economias que mais gera emprego e renda. Na hotelaria, por exemplo, cada quarto representa, em média, 4 empregos gerados. Com o aumento da ocupação, a demanda por mão de obra cresce e, consequentemente, a geração de renda. A queima de fogos na praia de Copacabana vai durar 12 minutos. Entre os artistas que vão se apresentar na festa este ano são Zeca Pagodinho, Isa e Alexandre Pires. Dois palcos serão montados na Avenida Atlântica. O principal deles vai ficar em frente ao Copacabana Palace. Do Rio de Janeiro, Mariene Lino. Agora são 6h29. Continua sintonizado aqui com a gente no CBN Show da Notícia. E depois do repórter do CBN, a gente vai retomar aqui a nossa programação para falar sobre a COP15, que acontece em Montreal, no Canadá. A gente vai ter mais uma vez a presença aqui da repórter do Valor Econômico, Daniela Chiaretti, para falar sobre esse evento de importância internacional. São 6h30, vamos ao repórter do CBN. Repórter CBN. Dezembro de 2022. O narrador Galvão Bueno fez neste domingo a última transmissão de Copa do Mundo na TV aberta da carreira. Ele comemorou o retorno da Taça América do Sul com o título da Argentina no Catar. A seleção de Lionel Messi bateu a França nos pênaltis após empate por 3-3. Na despedida, o locutor da TV Globo se emocionou e falou sobre o carinho que recebe do público brasileiro. O governador da Bahia e futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o governo Lula terá 37 ministérios. Na gestão Bolsonaro, o executivo está dividido em 23 pastas. Rui Costa fez o anúncio depois de uma reunião com Lula, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o futuro presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. Segundo ele, ministérios serão desmembrados sem a criação de cargos. Ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deve deixar a cadeia na segunda-feira. Ele está no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana do Rio. O Supremo Tribunal Federal revogou a prisão preventiva por excesso de prazo. Cabral será executado em casa, em virtude de uma decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região de Mato Grosso. Que vive na região, gostou da iniciativa e quis confraternizar com os vizinhos, além de garantir uma refeição gostosa. É um lugar que ajuda a comunidade da Bela Vista, então eu acho bem bacana, um lugar bem estruturado, então de parabéns. E comemorar, já estamos perto de um dia bacana que se chama Natal, né? E sempre tem que muitas comunidades pelo bem, está acontecendo. E aqui na Bela Vista está tendo essa oportunidade, então eu acho bacana de conhecer. A Prefeitura da Capital ajudou com a estrutura, cedendo o espaço, o palco, as mesas e as cadeiras. O maior restaurante comunitário do centro de São Paulo tinha 400 lugares disponíveis e uma expectativa de atender mais de 1.500 pessoas. Foram mais de 150 voluntários. As informações sobre as ações da rede social do centro estão disponíveis nas redes sociais da entidade. De São Paulo, Marcela Lorenzetto. 6h35, a gente volta a falar aqui no CBN Show da Notícia sobre a COP15 que acontece em Montreal, no Canadá. Voltamos a receber aqui a repórter do Valor Econômico, Daniela Tiaretti. Daniela, bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Obrigada pela presença. Boa noite. Oi, Nalândia. Boa noite. Eu que te agradeço. Obrigada. Boa noite a todos. Bom, quando a gente se falou, né, na semana passada, Daniela, a situação da Copa 15 ainda estava bem inicial, mas bastante coisa avançou desde que a gente conversou. Hoje a presidência chinesa da Copa 15 apresentou o texto para o mapa global da biodiversidade. Que texto é esse? Pois é, na média. Foi isso mesmo. Hoje de manhã, 9h30 da manhã da FIFA, são 11h30 para vocês, né, no Brasil. A presidência chinesa apresentou uma proposta de texto com 23 artigos para o mapa global da biodiversidade. E agora as delegações estão discutindo o que ela dá prova nesse texto ou não. Então, agora, finais assim, da COP, pelo menos é o que a gente espera, né, da COP 15. Esse texto, ele tem, então, 23 artigos e alguns são bem colocados. Né? Então, quer dizer, ele foi recebido de uma maneira. Mas depois que a delegação começaram a ler, começaram a encontrar problemas. Né? Então, por exemplo, eu duas notas que a gente conversou na semana passada, né? Que era a nota de 93, de que tinha a Então, na hora que começa a plenária, as delegações começam a falar, esse ponto é a prova, esse ponto não é a prova. Se tem muitas coisas em aberto, não é um bom lugar para negociar, sabe? Porque fica tudo muito confuso, né? Então, geralmente, as presidências das portas tentam negociar tudo antes, na sala, tudo que dá, para ir para a plenária só com alguns pontos em aberto. E ainda tem pontos importantes. Financiamento, por exemplo, é algo que não está agradando países em desenvolvimento. Se quiser, eu posso contar um pouco disso. Por favor, como é que está sendo recebido aí esse texto? Tá. É assim, financiamento é também um daqueles pontos de impasse, né? O marco global, ele vai exigir mudanças de todos os países e de todos nós. Então ele vai ter um custo. E o custo, os países em desenvolvimento, que são os países que hoje têm mais florestas, exigem que os países ricos cumpram a promessa feita em 92, que eles se cuidariam desse fluxo de investimento. A promessa é muito parecida com a do clima, né? Que vai dar conferência do clima, né? O que que acontece aqui? Os países ricos, por sua vez, colocaram no texto, né, esse texto que a China apresentou, colocando todas as fontes possíveis, todos os países possíveis, abrindo para a sociedade, abrindo para a filantropia, abrindo para créditos de biodiversidade, tudo bem. Hoje isso é importante, né? Não tem tanto dinheiro assim no mundo sobrando, né? Mas os países em desenvolvimento sentem que a responsabilidade de ser transferida para os países pobres, que esse é um ponto de problemática. Então, tem, eles se falam que num fundo de 200 bilhões, não é um fundo que os países ricos vão ter o dinheiro, seria desse jeito, uma cesta com todo mundo, né? E sendo que os países ricos dariam 30 bilhões ao ano que os países em desenvolvimento para a biodiversidade. Os africanos já falaram que são suficientes até pelo menos 60. Esses são só dois pontos em aberto. Outro, por exemplo, tem a ver com a agricultura. Então, a ideia é reduzir o uso de pesticidas. No texto está reduzir o risco do uso de pesticidas. É a mesma coisa que vem se indicando ali. Empresas, um dos artigos tem a ver com as empresas, né? Então, as empresas teriam que, a partir de agora, até 2030, né, começar a reforçar quais são seus impactos em biodiversidade, a sua dependência e os riscos. Como é que estariam? Isso é bem legal, né? Porque são grandes empresas, né? E bancos. Mas, assim, havia um pedido que isso fosse obrigatório, essa obrigatoriedade cair. Então, os grupos, as empresas, inclusive, que defendem esse artigo, diziam, voluntários já é o que não tem hoje, então, não estamos avançando em nada. Ou seja, tem bastante coisa aí, né, Sábio? Sem dúvida. E as empresas, né? Como é que seriam acessadas? Então, elas teriam que fazer esses relatórios, né? Isso é interessante. Então, por exemplo, se uma empresa usa muita água, eu teria que escrever, olha, eu uso muita água do rio e eu acabo devolvendo essa água com um agente poluente, porque eu tenho que limpar essa água, por exemplo, né, para te dar um exemplo. Outra, usar muita agrotóxica, outra, enfim, cada uma faz outra, por exemplo, precisa muito da polinização da abelha. Esses fatos ficam muito interessantes, porque isso vai exigir novos conhecimentos, novos relatórios. É uma fronteira de conhecimento nova, eu acho que bem fascinante. Então, se desenvolvendo métricas e indicadores para ajudar nas pesquisas nisso, né? Na verdade, por exemplo, no ensino, a gente faz um estado tomando de carbono, né? Não é uma discussão que vai amadurecer. E na diversidade, é muito complicado, né? Você medir quanto de peixe tem em determinado rio, o que de espécie é, se está afetado ou não. Thank you. Então, não tem tempo. Porque como você vê, são interesses muito diversos, né? Então, por exemplo, países de Brasil tendem a pedir mais ambição para proteger mais a natureza. Um país bem desenvolvido fala, tá bom, mas eu preciso de recursos, eu preciso de tecnologia para isso. Não tem jeito. E essa maior briga, né? Vamos ver como a sociedade vai funcionar. E tem outros muito importantes, assim, menores. Então, por exemplo, uma das metas é uma meta de restauração. Chegar a 2030 restaurando áreas que foram degradadas, tanto terrestres como marinhas, como de rios de água. E ali é uma briga também por um número, 30%, 20%, tem um número que fala assim, 1 bilhão de hectares, né? Isso também não está claro como é que vai ficar. E tem gente que critica que não está bom. A gente pode discutir uma meta para frente, mas qual é a base dessa meta? O ano passado, a época antes da era industrial, isso faz diferença para os países, né? Na verdade, nós, por exemplo, nascemos muito mais nos últimos anos do que antes. E os países que se desenvolveram desmataram a floresta e viram a partir da Revolução Industrial. Bom, olha, é bem complicado esse marco, é intenso o negócio. Assim. Daniela Jarete, repórter do Valor Econômico, está lá em Montreal cobrindo a COP 15, referência para a biodiversidade. Esperamos, né, Daniela, que se encerre brevemente com o melhor acordo possível e com evoluções de fato no cenário, né, que realmente essa área precisa muito. Muito obrigada, você tem razão, tomara mesmo que eles fechem aqui um pouco, eles têm prazo, né, porque teoricamente chega até amanhã. Vamos ver, eles conseguem, não dá para esticar muito esse prazo, né? Porque o Natal já está atrasado ainda. Todo mundo quer para casa para melhorar o esticamento. Sim, que logo mais você estará de volta, Daniela. Obrigada demais pela conversa aqui com o nosso ouvinte, como sempre. Muito obrigada, um abraço para você e para ti. Um abraço, agora são 6h47, um trabalho, voltamos lá. De veículos CCDs tem um novo prazo para agendar a perícia que autoriza a isenção do IPVA. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo ampliou para 30 de dezembro o prazo para protocolar no sistema de veículos o agendamento de perícia para a concessão de isenção de IPVA para pessoas com deficiência. Até essa data, a cobrança para pessoas com deficiência que solicitaram a isenção do imposto permanece suspensa. O pedido será analisado e, caso seja feito, será garantida a isenção do IPVA 2022. Caso contrário, o imposto será lançado e o proprietário terá 30 dias para pagar, sem multa ou juros. A medida atende o pedido do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, da Secretaria de Justiça e da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Karina Almeida, CBN Serviço. 149, qual é a das informações, né, da meteorologia que contribui o gerenciamento de emergências climáticas da Prefeitura de hoje? Para vocês atenção em se programar esses próximos dias, trazendo aqui então a previsão para segunda e terça-feira. A segunda, amanhã, dia 19, ainda deve começar com sol entre nuvens e temperaturas de negativa elevação no decorrer dos dias. Termômetros variam entre mínimas de 18 graus e máximas de 24 graus. As instabilidades começam a ganhar força entre a tarde e o período da noite, provocando pancadas de chuva de até forte intensidade, com raios e rajadas de vento, o que eleva o potencial para a formação de alagamentos e queda de árvores. Na terça-feira, o tempo segue nublado e chuvoso na Grande São Paulo. Temperaturas devem variar entre mínimas de 17 graus e máximas de 20 graus. A continuidade das chuvas eleva o risco para a formação de alagamentos, transbordamentos de córregos e deslizamento de terra na capital paulista. O mundo corporativo traz a experiência de empreendedores compulsivos, para inspirar você que quer começar 2023 com um novo negócio. Nosso convidado é Alessandro Saad, um empreendedor que não tem medo de errar. O caminho para você aprender com os erros é você perceber que até aquele momento em que você errou, você acertou. Né? Então, sei lá, você está empreendendo, você está montando um negócio há X tempo, esse esforço todo anterior até o momento do erro foi certo. Então, você só vai ter que corrigir essa última decisão sua e seguir em frente em uma outra direção. Isso faz com que você se frustre mesmo. Saiba mais sobre erros e acertos no empreendedorismo no Mundo Corporativo deste domingo, às 10 da noite. Ou a qualquer momento, em podcast. CBN, Show da Notícia. Vamos a Brasília, tem informação ao vivo, Beatriz Falso, boa noite. Oi, Nadeja, boa noite. Uma mulher de 45 anos precisou ser atendida pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal depois que um raio caiu em um acampamento antidemocrático bolsonarista realizado em frente ao QG do Exército em Brasília. Outras três pessoas também sofreram choque por descarga atmosférica, mas não precisaram de atendimento. A mulher de 45 anos, atendida pelos bombeiros, apresentava dormência nas pernas, queimação no braço direito, quadro hipertensivo e sinais vitais alterados. Ela foi transportada ao Instituto Hospital de Base de Brasília, consciente, orientada e estável. O incidente aconteceu na Praça dos Cristais, Avenida do Exército, no setor militar urbano de Brasília, no começo da tarde deste domingo. Segundo os bombeiros, as outras vítimas não foram identificadas. Na Bélgica. Muito obrigada pelas informações, Beatriz Rossi, falando de Brasília. 152 informações aqui do Portal de Anjos. Você estava assistindo aí a cerimônia de encerramento da Copa do Mundo. Aliás, estava assistindo a premiação da Copa do Mundo depois do jogo. Estava todo mundo comentando a fúmica que o Messi estava vestindo ali na hora de receber a taça da Copa do Mundo. Por cima ali do uniforme, deram para ele essa túnica, era uma peça transparente, preta, com detalhes dourados. Portanto, não tem uma matéria mostrando aqui o que é isso. É uma vestimenta árabe chamada Bush. E isso foi um local de galho no uniforme implementado no gramado. O Bush foi entregue a México por Salim bin Hamad al-Thani, o inimigo do Qatar. Segundo o árabe, mesmo a vestimenta que deve ser usada só por homens, é feita de lã e varia de cores. Os bichos mais luxuosos são feitos com acabamentos de fios de ouro. A palavra bicho é derivada do persa e significa ir nas costas. O bicho era usado originalmente no inverno pelos beduínos e agora é símbolo de status e também é usado em ocasiões especiais como casamentos, festivais e formaturas. As informações são do www.1.com.br/mundo. 3,53. Vamos falar sobre Natal. Estamos em dezembro. Tem reportagem especial da CBN sobre um novo mercado em nossa área que é de alugar uma árvore de Natal. Só que ela se você vê em shopping, só para quem tem shopping para casa. O Sensato está em ascensão no país, com crescimento esperado de 60% neste ano por empresas de decoração. O serviço não sai barato, modelo mais simples custa cerca de R$1.000. Mas a praticidade de ter alguém que vai montar, desmontar e levar a árvore da sua casa tem atraído os clientes. Débora Costa. Imagine só ter em casa uma árvore de Natal de mais de 2 metros de altura, repleta de enfeites e bem parecida com aquelas encontradas em shoppings, nessa época de festas de fim de ano. O mercado em ascensão no país é justamente esse de locação de árvores de Natal, mas para residência. Segundo o Google Trends, as pesquisas pelo serviço na internet cresceram 40% entre setembro e a primeira metade de dezembro deste ano, na comparação com o mesmo período de 2021. Os consumidores de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro são os mais interessados. Empresários do setor ouvidos pela CBN também vão confirmam o aumento das buscas pelo serviço e mantém uma expectativa de crescimento no faturamento de 20% a 60% neste ano. A locação não é barata. O modelo mais simples de árvore de Natal custa próximo de R$ 1.000. Esse é o preço, por exemplo, para quem quer comprar uma árvore nova de 1,80m recheada de enfeites, como bolas grandes, pisca-pisca, laços e flores, numa loja de departamento em Belo Horizonte. Mas os interessados na locação apontam outros benefícios para além do custo. Proprietária de uma loja de decoração em São Paulo, Andréa Okamoto oferece a locação de árvores de Natal para residentes com valores entre R$900 e R$7.000, dependendo do tamanho e estilo. Entre os sucessos do pedido, está a organização toda decorada com bonecos de personagens da Disney. A empresária conta que neste ano teve um aumento de 20% nos clientes. Ela também detalha as vantagens dessa contratação. Primeiro que o nosso serviço de massagem é uma decoração profissional. Então, a agenda está assim maravilhosa, né? Todas as lojas são bem ricas, bem cheias, né? Muito enfeites, muito feito, muita prática, tudo. Eu monto uma árvore de 3 metros em 4 horas. O que a gente coloca, eu não preciso aguardar depois, não preciso se mostrar depois, não preciso se preocupar. O enfeite é sempre renovado, né? Todo ano ele pode escolher uma decoração diferente. Então, assim, são várias vantagens. Justamente essa praticidade que motivou a gerente administrativa Sônia Moreno a alugar uma árvore de Natal pelo terceiro ano consecutivo. Ela sempre escolhe uma decoração diferente e desta vez optou por uma árvore de 2 metros na cor rosé gold, que é a tendência do momento. Na opinião de Sônia, a casa fica com um espírito natalino muito presente, que é o que ela mais gosta. Nós aqui em casa sempre gostamos, né, da magia do Natal. E gostamos de refletir isso na decoração do nosso lar. Torna nossos dias, né, mais alegres. E além disso, é muito prazeroso receber as visitas. E nossa, como isso contagia, né, no clima do Natal. E principalmente as crianças, né? E cada detalhe aqui fez toda a diferença. E eu gosto de sempre estar renovando. Então, depois que nós começamos a alugar, a gente fazer benefícios. A empresária e designer de interiores Sabrina Guimarães montou a árvore de Natal na casa da Sônia. Especialista nesse serviço em São Paulo, ela também reúne clientes em outras regiões do país e trabalha com árvores grandes, entre 2 e 4 metros, com preços de locação a partir de R$ 4.700. A designer também observou neste ano o aumento de 30% nos clientes. Segundo ela, as demandas continuam aparecendo mesmo com o Natal já batendo na porta. Ainda tem tudo. E até dia 22, 23, normalmente a gente, todos os anos, a gente monta a gente até essa data mais ou menos. Sempre tem algumas diferenças. Nós fizemos uma árvore inspirada na lista de Saúde Maravilha. O ano passado, e esse ano, essa mesma cliente fiz a mesma árvore, que ela gostou muito. E aí nós montamos ela novamente com a cliente. E agora nós estamos fazendo isso de novo. A gente está chegando, né, aos poucos, e também nos valores por aí. Funcionários de companhias aéreas decidiram, na assembleia realizada entre ontem e hoje, manter a paralisação programada para esta segunda-feira. Eles inventaram uma proposta do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias. Com a decisão, são mantidos os atrasos nas decolagens entre 6 e 8 da manhã nos aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos em São Paulo, Galeão, São Simão no Rio, Porto Alegre, Fortaleza, Brasília e Confim, em Minas Gerais. Deve começar amanhã o processo de translado do corpo da escritora Nélida Pinhon ao Brasil. Ela que morreu no sábado aos 85 anos em Lisboa, Portugal. É o que prevê a família da escritora. A causa da morte não foi oficialmente divulgada. Segundo o presidente da Academia Brasileira de Letras e comentarista da CBN, Merval Pereira, ela teve problemas nas vias biliares e passou por uma cirurgia de emergência. O sepultamento de Nélida Pinhon ainda não tem data definida, mas vai ocorrer no mausoléu da ABL. O corpo dela será velado na sede da Academia, no centro do Rio. A instituição também vai fazer uma sessão da saudade em homenagem à autora em 2 de março de 2023. A escritora ocupava a cadeira 30 da ABL desde 1989 e foi a primeira mulher a presidir a instituição. Torcedores e parentes dos jogadores argentinos que conseguiram entrar em campo após a vitória sobre a França cortaram pedaços das redes dos gols no estádio do Zaiu para levar como lembrança. Messi comemorou o título com a mulher, Antonella Roccozzo, e os filhos. A Bettina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, também esteve na festa. No horário de Brasília, 7:02. Esportes TVM. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Até quarta, de 5 horas da transmissão do CBN Show da Notícia, hoje é domingo, 18 de dezembro de 2021. Para você que está com a gente desde mais cedo, mais uma vez, boa noite. Para você que está chegando por agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Vamos juntos ao vivo, no seu rádio e nas plataformas digitais, até as 9 da noite. São 7:03. Já está pela volta, uma coisa de estado de estado.